tal modo que jamais poderei retribuir-lhe. Você me ensinou a orar e me inspirou de tal modo que pude elevar o meu olhar, tirando-o da terra e erguendo-o até o céu. E eu era tão pequenina ainda quando você me mostrou a sublimidade de um rosto voltado para Deus. Nesta data feliz comemora.